755, autorizado pouso. Pistão no zero, vento 120 graus, 07 nós. Sente de pouso, pista 10, gol 1755. Batango Lima, Tapaquilo, está autorizado lá na prioridade, né? Batango Lima, Tapaquilo, copia o controle? Positivo, prioridade. Área do 2223, prossiga. Sinta nível final 160. Tarde. Salvador, bom dia, gol 2199-230-250, informação S. Gol 2199, essa é a identificação, dessa vez chegada a Mário para o nível 050, hoje estima 0 no meio. Dia para 050, a Mário, gol 2199-0 no meio agora. Patronada Lima, gente, para 1-0. Azul 2783, mantém ponto de espera da 1-0. Mata, ponto de espera da 1-0, 2-3. Gol 1-7-5-5, solo 4-8, primeira direita, solo 1-2-1-1. A direita 2-1-1, pode ir. Patango Lima, Papaquilo, chama Centro Recife na frequência 125, décima 1, na alterna 128, décima 8. Gol 2199, mantém a curva da chegada após o ITAP e varal sem revida 366. Após ITAP 366, André. Ataria do 2223, chama o centro de Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260.28, obrigado, bom dia, 2223. Papa Romeu, November Serra Alfa, Cione Chemitax. 649, decola 50, controle Salvador, 1208. Controle Salvador, bom dia, 649, da Gol. Gol 1649, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Via 360, 260, 649. Papá, November Oscar Romeo, autorizando o táxi, reporte ponto de espera da Papá. Azul 2783, autorizado a decolagem, vento 120 graus 08, né? Já vou falar. Muito grato, bom dia, bom trabalho, gol 19759. Salvador, bom dia, tá 3304, informação é controle. Na 3304, aciona a identificação, dessa vez chegada bom para 4 mil pés, o ajuste no 06. 06, 4 mil, porra. Azul 4981, ainda descida para 4 mil pés, informou a gestão na 0196, está autorizado o final do procedimento renal e reporte passando para a revista 366. 4.016, autorizado a RNAV, falando 366, 4981. Salvador, Azul 2783. Azul 2783, contato radar na decolagem, suba via Cedar Boruno para nível de voo 160. E Arbor 1-60-2783. November Oscar Romeo, autorizado a decolagem, pista 1-7, vento 120 graus 089. Papá, November Oscar Romeo, decola 54, controle Salvador 1208, na Proto Farol de Itapuã. Desce, levando para o controle, November Oscar Romeo. Controle de Salvador, é o helicóptero Papá, November Oscar Romeo. Papá, November Oscar Romeo, mantenha-se em condições visuais, litoral sul 9510. Reporte-me através do farol da barra e, quando possível, estimado de pouso. Estimando pousar aos 25 da próxima, aos 1025. Viado 1025. Sinais 6312, antes da identificação, dessa vez chegada a mar para o nível 050, ajuste na 096. Uma 649, chama o centro Recife de frequência. 125, décima 1, alterna. 128, décima 8. Pode confirmar a frequência novamente, Eric? 125, décima 1, alternando. 128, décima 8. 251, 288, obrigado. Azul 2783, autorizado para a Natura de Alerta. De Alerta 2783. Azul 2199, após a etapa voa servida 366, em descida para 25000 pés, o ajuste no 0196, autorizado em nave, após passar servida 366. Fecha para o SAP 2500 pés, tem a vida 366, após a Lagoa 2199. Passou 366, estabilidade RNAV, azul 4981. Azul 4981, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. Torre 295, 4981, obrigado, bom dia. Romeu November Serra Alfa, autorizado ingresso pistão 17, reporte alinhado e pronto. Azul 4981, Torre Salvador. Bom dia, 4981, final da 10. Azul 4981, bom dia, pouso autorizado pistão 10, vento 120 graus 08. Pouso autorizado na 10, azul 4981. Papapá, November, Oscar Romeu, mal atrato de conhecimento do controle a reportar, considerando pouso 1025, frequência livre. 3304, mantendo-se para 4000 pés, sua destino 016, autorizado o sinal RNAVE, reporte passando servida 366. Passando 366, tá 3304. Azul 4981, solo 02, olhe para a primeira direita, solo 1211. 1211. 2199, complete, aproximação RNAVE, chame torre na frequência, 118, decimal 95. 2895, é a torre Salvador, igual 2199, por dia. Salvador, bom dia, gol 2199, Serra de 3366. Grau 089. Autorizado pouso na 10, gol 2199. Poderia confirmar o vento? 130 graus, 089. Vente, gol 2199. Novembro Serra, mantenha a posição aguardando autorização. Azul 2783, chama Centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 126, decimal 8. O Azul 2783. Chama Centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260288, Recife, obrigado, até daqui a pouco. Cinema 312, após o TAP, voa serviço 366, índice da para 2500 pés, o ajuste na 016, autorizado para a RNAV, reposto estabilizado. Estabilizado, está 3304. A3304, complexo emissor na frequência 118.95. 395, bom dia, bom serviço. Solo 07, Oliveira primeira direita, solo 1211. Bom dia, TAM 3304, uma milha do 372. TAM 3304, pouso autorizado, pistão 10, vento 130 graus, 109. Autorizado, pouso 3304. November Sierra Alpha, decola ao 07, controle Salvador 120. 208, November Sierra Alpha. TAM 3830, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera, TAM 3830. Meu November Sierra Alpha, contato radar na decolagem, subagência da Coral para nível 080. Via Coral para 080, November Sierra Alpha. TAM 3830, após a passagem da companhia na curta final, autorizada a linha de mantém. Após a passagem da aeronave da companhia na curta final, a linha mantém com 0, TAM 3830. TAM 3304, solo 10, Oliveira primeira direita, solo 1211. 211. TAM 3830, autorizado a decolagem, vento 140 graus, 089. Estando decolagem, pistão no 0, TAM 3830. Hotel 3830, decola 12, controle Salvador 1208, bom. Bom, 208, então 3830, uma boa. Controle Aracaju, aliás, controle Salvador. Cuba, muito bom dia, tá 3830, perfil da Pucajamo. 3830, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 330. Sobe via para o 330, Puca, tá 3830. Pode voar, Puca, tá presente, senhora? Tá 3830, após 2000, sai o 30, direto Jamo. Após 2000, direto Jamo, tá 3830, obrigado. Família Azul, meia adulto, 6312. Sinal 6312, semitorno na frequência 118, decimal 95. Obrigado. Sinal 6312, estabilizado no RNAVE, com campo azul. Sinal 6312, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 099. Livre pouso, 6312. A 3859, a sua identificação, dessa vez chegada a ponto para 4 mil pés, sua ajuste no 0 no meio. 4 mil pés, no 0 no meio, na chegada a ponto, então 3859. Gol 2069, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Levantei no zero, gol 2069. Mantenha o perfil após a revista 367, voos 366. Eita, solo 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Obrigado. Bom dia. 366. Gol 2069, autorizado decolagem, vento 140 graus, 089. Queria decolagem, gol 2069. 2069, decola Zona 7, controle Salvador 120. 08, muito obrigado, ótimo trabalho. Igualmente. Obrigado. O 20, decolou na sua escuta. Do 2069, contato radar na decolagem, se for descer da MOMO para o nível 370. MOMO 370, Romeu, November Sierra Alfa, é presente voo e Mari para intensificar a chegada e reporte em unidade descida. Volta Mari, November Sierra Alfa, obrigado. Sierra Alfa, desce para o nível 050. Desce para o 3830, Centro Centro Recife, na frequência 126, decimal 85, a terna 125, decimal 45. 1-2685, antena 2545, dan 3230. Obrigado, bom dia. Formando a November Sierra Alfa, complete curva direita, direto e tape. A Romeu November Sierra Alfa, confirme o motivo do retorno? Tango Eco Tango India, Oceano de Champagne. Vento 130 graus, 089. Será coordenado. Condições da presente volta, revista 366, completar o procedimento. 3859, autorizado voando a fruta, revista 366, indecida para 2500 PES, lua de China 096, autorizado sinal RNAV, reporte estabilizado. Gol 2069, chama centro recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 125 a 5? Obrigado, bom trabalho. Do Tarso, reposto no ponto de espera da 8. Controle, o Papa Romeu da Lema CA, o senhor está pronto para a vida 369 e o RNAV da 10 para esse treinamento? Papa Romeu, Novembro Serra Alfa, tem que vocês após o TAP e volta a revista 366? Afirmativo. Após o TAP, voando 366 para esse treinamento. Obrigado, 60050. Em Papa Romeu, Novembro Serra Alfa, após o TAP, revista para 2500 PES, ajustado na 096, na proa do Serra Vitor 366, após estabilizado. Projetado 366 com 602.500 com 1.016, do Novela Serra. É para o Tabaco. A 3859, completo sinal, aeronave, se me torna a frequência 118, desse sinal 95. Abaixo da lado, bom dia. 3859, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-30 graus, 099. Romeu, acho que é que é, que acione sempre. O 1160, essa é a identificação. Dessa vez chegada a Mário para o nível 050, ou existe no 06. Então, Luiz, aguarde para decolar. Estabilizado a aeronave da 10, o Romeu, está dando de alta. O Romeu, novembro, Sierra Alfa, completo sinal aeronave, se me torna a frequência 118, decimal 95. 295, novembro, Sierra Alfa. Salvador, novembro, Sierra Alfa, final, aeronave da 10, estabilizado. Papa Romeu, novembro, Sierra Alfa, reporte Sierra Vitor 372, QNH 10 no meio. Informa decolagem do PA 34 da pista 35. Gente, novembro, Sierra Alfa. Da 3859, solo foi 32, Olivra 1, 211. Olivra 211, 32, solo 59. Papatango, Ecotango Índia, decola os 33, controle Salvador, 1208. 1208, Ecotango Índia. Papa Tango, Eco Tango Índia. Mantenha-se em condições de voar e suba para nível de voo 805. Confirme aí, radial para destino. Tente autorizar direto de destino. Pistão 1 a 0. Quando autorizado 1 a 0, também vai ser alto. O November se alfa, intenção arremetida nos mínimos, ok? Para nosso novo procedimento. Change, chame arremetendo November se alfa. Para, para o fim de treinamento. É, confirme November se alfa, o senhor vai arremeter no ar? Iniciando a arremetida, November se alfa. Gente, confirmando o procedimento da RINAV. Afirmativo, na RINAV da 10. Gente, aguarde a transferência November Sierra Alfa. Aguarde. November Sierra Alfa, suba para 4000, para chame controle 1208. 4208, November Sierra Alfa. Voo 1160, vou indo para de TAP, após o TAP, Serra Vitor 366. TAP, após o TAP, Serra Vitor 366, voo 1160. Salvador, November de Alfa, iniciou a arremetida, voando perfil da carta. Romeu, November Sierra Alfa, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 2 no pés, após curva à esquerda na proa 360. O seu limite vai ser 1-0 milímetros nessa proa. Ok, após 2000, curva à esquerda na proa 360, November Sierra Alfa. Voo na 095, mantenha a posição, aguardando a aeronave que arremeteu, liberar o eixo. Guarda, 095. 1095, autorizado decolagem, vento 140 graus, 079. Devo decolar 1-0, voo 1-0, na altura. 1095, decola os 39, controle Salvador, 1208. 1208, 1095, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o gol 1095, saída Armor 1. Gol 1095, contato radar na decolagem, suba via saída Armor 1 para nível 360. Via Armor 1 para 360, 1095. Salvador, November Sierra Alfa, você está pronto 367, informações à frente. Papa Romeo, November Sierra Alfa, agora meia dúzia de milhas, nordeste de Salvador, resumo navegação na Pelota Sierra Vista 367, mantendo 4 mil pés. Pronto, mil, vou no 367, November Sierra Alfa. Uno 160, desce para 2500 pés, o ajuste 1016, autorizado pela RNAVE, reporte estabilizado. Desce para 2500, reporte estabilizado, RNAVE, da 1-0, gol no 160. Salvador Azul, 2796, no Azul 2796, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-50 graus, 079. Autorizado a alinhar e decolar, 2796. O meu 90 Sierra Alfa, enquanto que hoje permanece 1-0-1-6, na produção da 367, está autorizado a iniciar procedimento RNAVE, reporte estabilizado. Reporte estabilizado no RNAVE, o 90 Sierra Alfa, da BF. O 1-0-9-5, autorizado para na produção elétrica. Direto elétrica, 1-0-9-5. Europa 083, clear lineup and wait runway 10. Clear to line up and wait runway 10, Europa 083. Batango, Eco Tango India, confirme estimado de pouso. 3, controle Salvador 1208. 208, bom dia. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, que está táxi autorizado, reporte na Oscar. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível 170. 70 via Conde. Controle Salvador, o gol no 160, estabilizando final em nave da 10. Gol 1160, complexo, aproximação RNAV, chame sua na frequência 118, decimal 95. 295, graças já. Bom dia, gol 1160. Gol 1160, reporte Sierra Victor 372, QNH 1017. Informe decolagem agora da 10 de um Airbus 332. Ativo, reportará passando a posição 372, estado no 0, no 7, vou no 1160. Air Europa 083, clear takeoff, runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Clear for takeoff, runway 10, Europa 083.